Capítulo 9. Comece o dia orando. Os homens que mais fizeram por Deus neste mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos. Aquele que gasta à toa madrugada, sua oportunidade, seu frescor, em outros afazeres que não o buscar de Deus, fará progressos acanhados quando o buscarem no restante do dia. Se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento e esforços pela manhã, ele ficará em último lugar no restante do dia. O desejo ardoroso que nos impulsiona nessa busca por Deus está por trás daquele que se levanta bem cedo para orar. A desatenção pela manhã é o indicador de um coração desatento. O coração que tarda em buscar a Deus pela manhã perdeu o apetite por Deus. O coração de Davi tinha ardor por buscar a Deus, sentia fome e sede de Deus e por isso ele buscava a Deus bem cedo, antes da luz do dia. A cama e o sono não conseguiam aprisionar a sua alma, nem a sua avidez por Cristo. Cristo ansiava por comungar com Deus e assim, levantando-se bem antes de clarear, ia para a montanha orar. Os discípulos, quando totalmente despertos e envergonhados por cederem à indisciplina, sabiam onde encontrá-lo. Podemos percorrer a lista de homens que causaram uma impressão poderosa no mundo em favor de Deus e descobriremos que esses homens, bem cedo, já estavam em busca de Deus. O desejo por Deus, que não consegue romper as cadeias do sono, é coisa débil e fará pouco em favor de Deus, depois de ter se entregado inteiramente ao desleixo. O desejo por Deus, que nos deixa tão atrás do diabo e do mundo logo no início do dia, nunca compensará o que se perdeu. Não é simplesmente levantar-se que põe os homens à frente e faz deles generais nos exércitos de Deus, mas sim o desejo ardoroso que agita e rompe todas as cadeias do desleixo. Mas levantar da cama dá vazão, substância e força ao desejo. Se tivessem ficado na cama e cedido ao desleixo, o desejo teria se extinguido. O desejo animou-os a esticarem-se para alcançar a Deus, e tal atenção prestativa ao chamado deu à sua fé firmeza em Deus e deu ao seu coração a mais doce e plena revelação de Deus. E esse fortaleza de fé e plenitude de revelação fez deles santos por eminência. E sua aura de prestígio da santidade desceu até nós, e entramos no desfrute de suas conquistas. Mas nossa parte está no usufruto, não na realização. Construímos as tumbas desses homens e escrevemos epitáfios para eles, mas tomamos o devido cuidado de não seguir o exemplo que deram. Precisamos de uma geração de pregadores que busca a Deus e que o busca durante a madrugada, que ofereça o frescor e o orvalho do esforço para Deus e garanta em retorno o frescor e a plenitude de seu poder, para que Deus lhe sirva de orvalho, repleto de alegria e força, ao longo do calor e do trabalho pesado do dia. Nossa preguiça diante de Deus é um pecado clamoroso. As crianças deste mundo são muito mais sábias que nós. Elas se envolvem logo e também tardiamente. Não buscamos a Deus com ardor e diligência. Nenhum homem se achega a Deus se não o seguir com intensidade. E nenhuma alma segue a Deus com intensidade se não buscar cedo de manhã.